Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. Aqui é o Dash. E nessa playlist vamos tocar várias músicas de Power Rangers. Aê! Lembrando, né, que 2018 completaram 25 anos da série, né, Dash? Isso, a gente teve até um episódio especial comemorativo da série lá, que fez um crossover entre algumas séries lá e tal, e foi bem legal. O Projeto X também já fez um podcast de Power Rangers, também vou deixar o link na postagem. Mas vamos lá, abrindo essa playlist aqui, tá tocando aí de fundo o clássico, a clássica música da primeira série, o Mighty Morphin Power Rangers, que é muito legal essa música. Teve as pequenas versões na segunda temporada e na fase Alien Rangers, que é a mesma música no fim das contas. Power Rangers, pra quem não conhece, tem aqueles 5 jovens com garra, convocados pelo Zordon pra combater o inimigo, a Rita Repulsa, depois outros vilões aparecendo, baseada numa série de Super Sentai, Tokusatsu e o Ranger, né? A versão da Saban, versão americanizada, com atores americanos. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que é escroto. Eu gostava, era legalzinho na minha infância. Ah, eu gosto muito de Power Rangers até hoje, assim, é uma das coisas que uma das séries que me marcou, assim, antes de eu conhecer exatamente Tokusatsu, assim, eu já tinha o primeiro contato que eu tive foi com Power Rangers, e tá no coração até hoje. Confesso que tem algumas séries que eu não gosto, mas outras que eu gosto de coração. Mas, assim, então tá tocando aí de fundo, mas vamos começar a nossa playlist. Aí, nessa playlist, a gente vai tocar medleys de pares, de par em par, tá? Até porque as músicas são mais curtas. Então a gente vai falar duas séries e tocar as duas músicas em seguida. Então, Dash, quais são as duas séries que você vai falar? Ah, eu vou falar da sequência, né, que veio aí logo depois da série original, né, que é o Zeo e o Turbo. E na época, foi um grande marco, porque a temporada normal, o Power Rangers, no começo, ele adaptou uns 3 centais diferentes, mais ou menos, 3, 4 centais, e a abertura, os uniformes não mudavam. E conforme foi passando o tempo, o pessoal foi meio que perderam o interesse na série e tal. E com isso a Saban resolveu pegar e falar: vamos mudar tudo aqui. Até porque pra gente poder fazer lucrar vendendo novos bonequinhos. Aí veio o Zeo, que é minha temporada favorita, assim. Eu gosto muito dessa temporada. E logo depois veio o Turbo, que não é tão legal, mas é divertidinha. O Power Rangers Zeo, né? Que tinha os cristais Zeos que permitia a transformação deles. Era legal, usavam uns poderes meio que místicos. E nessa série do Power Rangers Zeo, o Tommy finalmente virou vermelho. O Rock, que era o vermelho, virou o azul. O Billy ficou na coordenação lá no centro de comando. E ainda tinha o sexto Ranger, o Ranger Dourado, que começou como um alienígena. E aí teve a volta do Jason, que ele assumiu o manto do Ranger Dourado, cara. Então ficou interessante, ficou muito legal. Tinha os vilões do Império das Máquinas também, né? Mudou os vilões também, né? Não era mais o Lord Zedd, não era a Rita Repulsa, não era o Dom Ritão. Cara, uma série muito boa mesmo, realmente. Eu gostava bastante. Em contraste ao Power Rangers Turbo, que eu também não gostava, não. Já tinha o garotinho ali, o Justin, né, que era uma criança, e quando ele se transformava ficava com um corpo de adulto, e também teve uma mudança de elenco no meio, começou com o Tommy, o Adam, a Cat, a Titânia. O Rock, ele não virou o Ranger Azul, como já disse, era o garotinho Justin. E aí, com a mudança de elenco, entrou o TJ, entrou Carlos, entrou a Ashley, entrou a Cassie. Mas mesmo assim, a história não empolgava, a história de carros. A única coisa que eu achava mais interessante era a vilã Diva Tox, né? Ela era estranha pra caramba. Nervosinha demais. Assim, no meio da série, o Book e o Skull, eles viraram macacos. Então, assim, no meio da série do Turbo, você via o elenco lidando com dois macacos ali, fazendo coisas engraçadinhas, que na verdade eram o Book e o Skull. Eles ficaram praticamente assim a série toda, cara. Eu achava bem surreal, viu? Era estranho. Era pra ser engraçado, mas não achei tão interessante, não. Mas de resto, é uma série meio fraquinha, o Turbo. Então, por isso, eu gostava bastante do Zeo, mas o Turbo, não tem salvação, não. Então, fique aí, então, com a abertura de Power Rangers Zeo e de Power Rangers Turbo. Escutem aí. As próximas séries que eu vou falar são duas séries que eu gosto bastante. Principalmente essa primeira que eu vou falar, que a gente também gosta. Falar do Power Rangers no espaço e o Power Rangers Galáxia Perdida. Coincidentemente, as duas acontecem no espaço. Interessante. Power Rangers no espaço, que eu acho muito legal, que fecha a cronologia do Zordon, né? Zordon morreu, no fim das contas. Tinha o Andrews, que é o Ranger Vermelho. E aí ele foi convocado os outros quatro Rangers, que eram, estavam no Turbo e foram pro espaço. Muito bom, muito legal. E o Galáxia Perdida, que é uma sequência que não teve nenhum ator dos Power Rangers anteriores. Então, uma nova equipe, novas pessoas, com muito legal também, Galáxia Perdida. Galáxia Perdida tinha um monte de golpes finais, cara. É muito performático. Mas no espaço era demais. Adorava. Um dos melhores pra mim. Sim, o legal é que Power Rangers no espaço, teoricamente, era pra ser a última temporada, né? Tipo, a audiência de Power Rangers Turbo não tava muito legal. E, assim, porque a série, convenhamos, não é lá muito boa mesmo. E aí chegou a Saban e falou, ah, a gente vai fazer a última temporada, Power Rangers deu tanto dinheiro, tanta gente gosta, que vamos fazer um negócio grandioso. Então eles investiram todas as fichas dele no espaço pra fazer um final grandioso. Só que acabou que deu tão certo, a audiência foi tão grande que a Saban pegou e falou, ah, dá pra continuar isso aqui. E daí já veio, logo que acabou o espaço, já veio o gancho pro Galáxia Perdida. Mudar tudo ali. Exatamente. Aí eles passaram a fazer que nem nos Sentais, assim, né, que tipo, ah, cada temporada nova a gente muda toda a equipe, de vez em quando a gente faz algumas participações especiais, chamando alguma equipe anterior e tal, que na verdade só começou com o espaço, né, que a gente tem um crossover do Mighty Morphin Power Ranger com o espaço, né, com o Ranger Preto, com o Adam, no caso, mas a partir do Galáxia Perdida que vem a equipe toda, né, que tem até um crossover lá de dois episódios onde aparece os Rangers do espaço vão ajudar o pessoal do Galáxia Perdida. A partir daí explodiu o Power Rangers e tá aí, né, 25 anos aí, sem parar praticamente. Então fique aí com os temas do Power Rangers no espaço e Galáxia Perdida, tá? Escutem aí. A temporada que eu vou falar aqui é, né, o Lightspeed, né, ou no Brasil com o Power Ranger Resgata, e o Força do Tempo, que vieram logo depois, encerram a primeira era Saban de Power Rangers, né, porque Lightspeed e Força do Tempo foram antes da Disney comprar a franquia Power Rangers. Esse é o total Saban ainda. Lightspeed, eu gosto pra caramba, né, como um colega meu gosta de falar, porque ele adora também essa temporada, né, é basicamente bombeiros versus os demônios. Esse é o resumo de Lightspeed e o Resgate. Que é a galera que eles são... Nem todo mundo é bombeiro, mas cada um membro da equipe, ele tem uma especialidade, né? O protagonista, ele é bombeiro, a Rosa, ela é paramédica, e aí vai indo. O diferencial dessa temporada, assim, que eu lembro que quando eu era mais novo, quando eu vi ela, eu fiquei meio... ficar meio bravo, porque eles não tinham identidade secreta. Então todo mundo sabia quem eram os Power Rangers e tudo mais, assim. Na época eu tinha tomado... foi um susto, assim, que eu tomei, assim, mas hoje em dia eu já tô mais acostumado. Mas era uma boa temporada, teve boas cenas de lutas, os personagens eram muito carismáticos, assim, não teve nenhum personagem que eu não gostasse. E o mais da hora dessa temporada é que ela foi a primeira que não teve o original Sentai, não teve um personagem extra, né? Ah, o Ranger Titã. Isso. A Saban criou, né, como já tinha virado uma tradição ter sempre um Ranger extra, ela criou o Ranger Titã, que é 100% americano, você não vai encontrar eles na obra japonesa e tal, que é um personagem muito legal. E o Força do Tempo, última temporada de Power Rangers da Saban mesmo, gosto muito dela, que ela lida com essa temática de viagem no tempo, que eu adoro. Eles vêm do futuro, né, quando um mutante, ele acaba vindo do futuro pro passado pra tá mudando o futuro dele e fazer com que os mutantes sejam a raça dominante no futuro. E uma equipe vem pra cá e é isso. E é aquele meio que plot monstro da semana, mas com alguns diferenciais, onde de vez em quando eles têm que ir pro passado, eles têm que acabar indo pro mais passado ainda, eles vão até na época dos dinossauros, vão na época do Velho Oeste e tal, pra tá consertando e impedindo que os mutantes acabem com a linha do tempo. Eu confesso que eu gostava mais dessa, porque como eu sou um shipper, cara, eu gostava do casalzinho. Ah, sim, aquele casal era muito bom. Era legal, a Rosa, que na verdade era a líder desse quadrão todo, sim. E o Vermelho, que era o antepassado do cara que ela gostava. Sim, que tinha morrido e que depois, como estão mexendo com o tempo, ele não morreu, na verdade, ele tá vivo, é muito louco. E o vilão, que era bem interessante, até que ele era carismático. Sim, ele é um dos vilões que você vê que ele depois ele acaba se redimindo e tal, é legal essa ideia. Sim. Porque ele tava lutando pela raça dele, assim, não era a maldade pela maldade em si. Uhum. Foi uma excelente temporada, assim, gosto muito dela. Eu adoro essa temporada. E a Saban fechou com chave de ouro fazendo essa temporada. Uhum. Então escutem aí a abertura de Power Rangers Lightspeed, o Resgate, e de Força do Tempo. Escutem aí. Power Rangers Lightspeed Rescue. Próximas temporadas que vou falar aqui, já o começo da era Disney. Então, começando primeiro falando com Power Rangers Força Animal, que na época de produção da Força Animal, os direitos que estavam na Saban foram comprados pela Disney. Então, na verdade, ele começou com a Saban e no meio do caminho terminou com a Disney, que era um Power Rangers cheio de CG da transformação de Zords. De repente aparece uma mulher mística, hippie, fala assim, não, porque tem problemas aqui de ogros que vão vindo aqui, precisamos de vocês, Power Rangers, do nada, e a cada invocação vinha um animal, cada um convocava um animal, e aí pra fazer os Zords fazia combinações de animais. Era uma série legalzinha. Não é minha favorita, eu gostava mais por causa das grandes combinações de Zords que tinham. Tipo, quando aparecia aquele tatu bola ali, o ataque final ficava louco. Eu adorava. Ah, assim, sim, era uma coisa meio futebol e tal, aparecia um campo de futebol. Tinha a perna rinoceronte junto com o tatu bola, que era o pé, aí ele soltava o tatu bola, a perna rinoceronte chutava e derrotava. Olha que louco. Sim, essa temporada em si eu não sou muito fã dela, não. Eu nunca gostei tanto dela. Mas eu gosto da parte do vilão lá, o Zenako. Nunca vou esquecer, é um dos melhores vilões. Eu acho que foi nessa temporada também que foi comemorado os 10 anos, né? De Power Rangers. E aí juntou um monte, um episódio que só tinha Ranger Vermelho. Isso, eles fizeram o famoso Forever Red. Forever Red, é. Que o cara derrotou o Serpentário, o Zord Dragão ali, com a motinha do cara. Maravilha, deixa pra lá. E também tem o Power Rangers Tempestade Ninja, que aí começou definitivamente full Disney, né? E que começou, pelo menos na época de Power Rangers, a mudar o esquadrão. O esquadrão não era mais 5 pessoas fixas, começou com 3. Depois adicionaram mais 2. E por fim apareceu o último, o sexto, que é o Samurai. Sim, essa temporada eu gosto bastante dela, um dos meus amores de infância, né? Que é a Tori, que era azul, adorava ela. Foi um dos primeiros Rangers que ia ter umas cores mais diferentonas e tal. Era. E geralmente as garotas ou são rosa ou amarelo. Essa foi a garota era azul, e o de amarelo é um cara. Eu gosto das músicas, eu gosto da ação, eu gosto de um monte de coisa legal, eu gosto dessa inovação. E na verdade, se pegar em Tokusatsu e Percentais, já tinha antes dessa história. Mas em Power Rangers, a primeira vez que eu vi, achei, pô, legal. Achei a história interessante, gosto do vilão. Eu só não engulo aquela história do mestre asiático. Asiático, porra nenhuma, aquele cara lá, pelo amor de Deus. É meio esquisito. Pegaram um negão ali e botaram, não, ele é asiático. Caralho, não tem nada a ver isso. Deixa pra lá, deixa esses detalhes, né? Bom, então fique aí, né, com as músicas de aberturas do Power Ranger Força Animal e Tempestade Ninja, tá? Escutem aí. Yeah. vou baixar aqui, são duas temporadas que eu sou apaixonado, assim, são duas temporadas que eu amo muito, que é Dino Trovão e SPD. Dino Trovão é a temporada onde eles trazem o Tommy Oliver lá da primeira temporada de Power Rangers pra estar atuando aqui, onde dessa vez ele é um professor e ele vira o Ranger Preto. E é uma temporada que tem um tema que eu adoro, então já não tinha como eu não gostar, que são dinossauros. Nessa temporada a gente tem três adolescentes que acabam encontrando uma caverna e eles encontram três pedras mágicas que lhe concedem poderes, e com isso eles vão ter que enfrentar o vilão Mesogog, que ele quer trazer a era dos dinossauros de volta pra Terra, só que com isso extinguindo a humanidade. E o Tommy, como ele já agora como professor, ele já tinha sido um Power Rangers, ele é o mentor barra Ranger Extra nessa temporada, que é muito boa. Tem um vilão também excelente, que é o Ranger Branco, que ele fica quase até os 45 segundos do tempo meio que jogando contra os dois lados, contra os vilões e contra os Power Rangers, e ele é extremamente poderoso. E tem um dos meus segundos amores de infância também, que era a Kira, que era a Ranger Amarela, que era cantora e tudo mais. Ela tinha altas músicas dela durante a série, era muito boa, gosto muito. Hoje em dia ela tá trabalhando numa série da Marvel lá, Manto e a Daga, tá fazendo, ainda continua na atuação. E os personagens também eu gostava deles, que eram diferentes, tipo, o protagonista tinha tudo pra ser o cara snob e tal, só que não era, porque ele era jogador de futebol, mas ele conversava com todo mundo, ele era amigo da galera. Era muito legal essa temporada. E SPD, que é uma outra temporada que eu gosto muito, que essa já é no futuro, a gente já está chegando lá, né, porque teoricamente é em 2025 que ela se passa. Aí o que acontece, essa história ela se passa no longínquo ano de 2025, aonde nós temos alienígenas e a humanidade convivendo junto, e pra isso é criada a Super Patrulha Delta, né, no Brasil, ou no original que é Space Patrol Delta, que seria a patrulha que vai estar fazendo a mediação, fazendo o trabalho de polícia, no caso, né, pra evitar que os alienígenas façam qualquer coisa errada aqui, que humanos façam qualquer coisa errada em outros planetas. E nós temos um vilão que ele vem tomando os planetas, Imperador Groom. Ele vem fazendo é como se fosse o Império do Star Wars, né, ele vem fazendo o invasão de planeta a planeta até que ele chega aqui na Terra. E o Kruger, que é o líder no caso ele é o diretor da SPD, que já tem um passado com ele, cria a equipe, né, a equipe SPD pra estar enfrentando ele. Então no início da temporada, engraçado que a gente tem, era pra ser uma equipe, e essa equipe acaba desaparecendo, que é a equipe A, e resta pra equipe B, que são personagens que são não tão funcionais assim. Eles têm que se virar, porque a bomba cai no colo deles. E é uma temporada que tem bastante Ranger, assim, porque depois de um tempo vem um membro da SPD do futuro, que ele fala, você teve uma luta onde vocês perderam e morreram e tal, ele dominou, eu sou da SPD do futuro e tal, eu vim pra salvar vocês. Aí depois o próprio Kruger, ele volta a agir com aquele, já foi o Ranger um dia, né, o Ranger Sombra, ele volta a agir também meio que a contragosto, porque ele é meio traumatizado com isso, mas ele volta a agir, ele é um dos mais poderosos. E em um episódio aparece a Cat, que é a cientista, que cria toda a tecnologia deles. Ela cria ela tem um morfador pra ela que podia se transformar uma vez pra caixa de emergência também. É uma temporada bem cheia de personagens. Cara, tinha duas coisas que eu adorava muito no SPD. Uma é o power-up deles, que usavam roupas de SWAT. Então pegava umas armas, umas fotonas poderosas, de tiro, sabe? Cada com armadura, todo mundo. E teve um plot twist muito legal com a equipe A contra a equipe B, que eu achei maneiro. O SPD se tornou um dos pontos altos pra mim, que eu adorei. Sim, a série é boa, ela tem um excelente final. Vale a pena pegar pra assistir. Sim. Então fique aí com a abertura de Power Ranger Dino Trovão e SPD. Escutem aí. Power Rangers roar. There's a light in the distance. See them coming closer. With the force of ages. Centuries gone by. Protectors of the right. Defenders sworn to fight. Dino Rangers roar. Power Rangers score. Save us from these evil forces. Power Rangers Dino Thunder. Victory is ours forevermore. Protectors of the right. Defenders sworn to fight. Dino Rangers roar. Power Rangers score. Save us from these evil forces. Power Rangers Dino Thunder. Victory is ours forevermore. Of the right, defenders sworn to fight. Speedy Emergency! Próximas temporadas aqui, eu irei falar então do Power Rangers, a Força Mística e a Operação Ultra Veloz. Assim, tem o Força Mística que eu não gosto. Eu vou ser sincero, vou ser direto. Eu acho que começou uma fase de decadência no Power Rangers, né? Ele tem uma diferença de qualidade da série anterior, o SPD, com essa, a Força Mística. E no meio desse caminho teve algumas exceções, mas a grande parte ainda é fraca do que vem a seguir. Não, concordo com você. O Força Mística não é lá grandes coisas mesmo, não. Ele é fraco. Primeiro ele fala assim, ah, é magias, né? Porque ele vem de um Super Sentai na base da magia. A ideia é assim, tinha dois clãs que estavam brigando entre si e acaba envolvendo humanos. No fim das contas, eles viram Rangers e tentam derrubar um clã contra outro. Proteção divina, magias. Não estava interessante. Tava chato alguns acontecimentos. Na verdade, estava numa fase que eu já não estava ligando muito para Power Rangers. Estava em baixa já. Mas o pouco que eu vi, eu já não estava gostando. Vi a opinião do povo também. O pessoal não gostou. E tinha uma coisa que eu confesso que estava me incomodando muito, né, no Força Mística, que é uma aliada dos Rangers, que era a Mãe Mística, né? A Mãe Mística, ela é feita no original pela Machiko Soga, né? Pegaram a mesma atriz, a Machiko Soga, da série original Super Sentai, e ela tá aí nessa série. Só que quem é a Machiko Soga? Ela fazia no Zio Ranger, primeira série baseada no Power Rangers, a Rita Repulsa. Ah, né? Sim. Então, o que eles falaram assim, ó, lembra a Rita Repulsa? Então, agora ela virou boazinha, porque lá no finalzinho do Power Rangers no espaço, convertida a bondade, ela virou uma bruxa boazinha, e agora é a aliada dos Rangers. Só que não é nada disso, só pegaram a mesma atriz. Assim, não, já que é a mesma atriz, é isso, inventa. Eles contaram uma história pra boi dormir ali e tal, mas foi legal, mas foi legal. Essa ideia foi legal e tal, assim. Eu não sei. Mas comparado com todo o resto ali da temporada, meio assim, sabe? Porque a temporada não é muito legal, tipo assim, as histórias não são tão legais, as sequências de luta eu não acho tão legais, os robôs eu não acho eles tão interessantes. E a outra que eu falar é da Operação Ultra Veloz, que eu não vi tantos assim, o Dash viu mais, e acho que ele gosta mais. Não, esse eu vi todo. Assim, daqui pra frente, essas temporadas assim, foi um bem bolado do que eu assisti, né? Porque eu fiquei um tempo sem assistir Power Rangers porque motivos da vida, né? Parou de passar na televisão, eu comecei a trabalhar e tal, aí não dá pra me ver mais, né? Mas aí quando eu passei a morar sozinho, eu passei a ter internet, uma internet boa, né? Que até então eu tinha só discada em casa. Aí eu falei, cara, vou tirar tudo atrás. Eu saí baixando todas as temporadas. Do SPD pra frente eu baixei tudo pra me pegar pra assistir. O Ultra Veloz tinha algumas coisas que era legal, outras coisas que eu não ligava. Mas eu também não vi todo, né? Eu lembro que era sobre caçadores de relíquia. Eu lembro de uma coisa que era muito legal, o episódio de 15 anos que apareceu o Adam. Sim, sim. E outros Rangers das séries anteriores, da fase Disney. Então apareceu um cara da Tempestade Ninja. Ninja, apareceu um cara de Trovão, apareceu outro do SPD e apareceu um da Força Mística. Interessante. Não, sim, não, foi legal esse, foi episódio uma vez Ranger, sempre Ranger, assim, muito bom esse episódio. Mas eu não vi tanto. Cara, então, essa temporada, o legal dela é que ela é nesse esquema do... de buscar tesouros mesmo, tipo assim, existem vários tesouros espalhados pelo mundo lá, que podem, que garantem grande poder, e os Rangers estão atrás antes que os vilões. Aí, o mais legal é que os vilões são divididos em duas facções lá. A facção vermelha lá, do fogo, e a do gelo. E eles ficam meio que lutando entre si pra ver quem vai conseguir juntar o maior número de tesouros e tudo mais. Tinha umas coisas interessantes que cada membro, ele também tinha uma especialidade e tal, pra fazer parte da Operação Ultraveloz. E tinha um Ranger que ele era o Ranger secreto dessa temporada. Ele é de Mercúrio, né? Ele é um alienígena. E esse episódio especial, ele é legal, porque aparece um... que eles falam que ele é o filho da Rita Repulsa com o Lord Zedd, né? E ele acaba destruindo o acesso dos Power Rangers ao que é chamado de... grid de morfagem, que é a rede de morfagem, perdão, que é da onde os Rangers tinham os poderes. Aí, como a rede de morfagem tava, eles não conseguiam acessar, eles não conseguiam se transformar mais. Então, eles tiveram que chamar os Rangers antigos, que conseguiam ainda ter acesso à rede de morfagem, pra estar lutando por eles. Aí, eles acabam chamando um de cada temporada, assim, e é um crossover muito da hora, porque você vê trabalhando juntos os personagens antigos e tal. É, pra quem gosta de Power Rangers, assim, escorre uma lágrima, assim, na hora que você vê. Eu só fiquei curioso que chamaram o Adam e não o Tommy, cara. Geralmente, sempre chamou o Tommy nessa história, né? Pois é, cara. Provavelmente devia ser o mais barato ali. Provavelmente. Eu acho que o Tommy tava ocupado com outra coisa, não sei. Bom, então fique aí, né, com as músicas de abertura do Power Rangers Força Mística e o Power Rangers Operação Ultra Veloz. Escutem aí. E E as temporadas que eu vou comentar agora são as temporadas finais da era Disney, pois após ela a Disney acabou não se interessando mais por fazer Power Rangers, porque a Disney queria fazer umas coisas diferentes com a série, queria fazer série animada e tudo mais, e na época a Toei não acabou não aceitando e tal, acabou acontecendo umas tretas lá, a Disney perdeu o interesse e acabou que a Saban voltou dos Mundos dos Mortos e comprou de volta pra ela voltar a fazer Power Rangers. E as temporadas que eu vou falar, que é o Fúria da Selva e o RPM. Fúria da Selva, que é uma temporada que eu acho bem legal, que ela vai numa vibe que lembra muito o Tempestade Ninja, que são três membros que eles treinam num templo secreto, e nesse templo eles acabam aprendendo o segredo dos animais e tal. E um dos caras que treinava com ele, que teoricamente era pra ser o escolhido lá dos representantes dessa escola, ele é expulso porque ele era agressivo demais. Então ele buscava poder pelo poder, e por conta disso ele foi chutado da academia. E ele acaba virando o vilão da temporada até quase no final, ao quando ele acaba mudando de lado, porque ele vê que esse ódio dele não vai levar a nada. E nessa temporada a gente também, é uma temporada onde nós temos três membros. A gente tem o vermelho, o azul e a amarela. Posteriormente aparece mais dois rangers secretos, que são o ranger branco, que é o rinoceronte, e o lilás. Aparece os mestres também, que são que eles não acabam não lutando tanto, que são outras três cores, que no caso são o preto, o azul, o turquesa e o verde. E mais pra reta final entra o time dos vilões, entra também pro lado dos Power Rangers, né, que no caso é o leão negro e a camaleão verde também acaba entrando pra equipe. É uma equipe bem grande, assim. A temporada, ela é bem interessante, assim, é bem legalzinha, assim, de ver, assim. Não é uma das melhores, mas é divertido de assistir. Eu só tenho duas coisas pra falar do Jungle Fury. Adoro a música de abertura, é muito boa, realmente é legal pra caramba, mas eu não gostava dos morfadores em forma de óculos. É, tinha esse diferencial, né, os morfadores que são óculos dessa vez. Eu vi no Geek Ranger o morfador clássico, e eu via o a Disney fez lá com o morfador, só botar os óculos escuros e virava o Ranger. Eu não gostei disso, não. Aí, por outro lado, já, enquanto o Jungle Fury é uma temporada mais morna, que dá pra assistir e tal, por outro lado, RPM é uma das melhores temporadas de Power Rangers de todos os tempos, assim. Fantástico. Ela conseguiu o feito de pegar uma série que o original é muito zoada, é engraçado. Ah, o Go-Onger, né? É. Isso, é Go-Onger, é zoeira pura. E eles conseguiram, no RPM, eles conseguiram fazer uma série muito séria e adulta, que o mundo basicamente acaba, porque é meio Exterminador do Futuro, assim. O vírus de computador Vengeance, ele toma controle de toda a tecnologia do mundo e declara guerra à humanidade. E só sobra um lugar que os humanos podem viver, que é Corinto, que é o último grande bastião da humanidade, que é uma mega cidade que ela é coberta por um campo de força que impede que o vírus avance e tome conta e destrua a cidade, os humanos que tem lá. E os Power Rangers, eles usam uma tecnologia que a Doutora K cria pra estar fazendo frente ao vírus Vengeance. E a gente tem dois Rangers extras nessa temporada, né, que é o prateado e o dourado, que é engraçado a história deles. Eles são muito inteligentes e eles são meio desligados da realidade por conta disso. E tem todo um plot familiar onde o Ranger Preto, ele tá procurando a irmã dele. Posteriormente a gente descobre que ele é meio robô e ele tá infectado também. Essa temporada tem muito plot twist, assim, e ela é muito bem feitinha, assim, muito redonda. Ela deixa, é engraçado que ela deixa um gancho final lá sobre, será que o vírus foi derrotado ou não? Sim. Mas vale a pena assistir, mesmo se você não gosta de Power Ranger. Você compensa você ver ela, por ela ser uma série em si, para além de Power Ranger, muito boa e muito fechado, assim. Você até, amigos meus que não gostam de Power Rangers, eu lembro que eu tava vendo os primeiros episódios, eu tava em casa, assim, aí um amigo meu chegou lá e tal, ele, ô, o que que você tá assistindo? Não, que maravilha, ele gostou muito do primeiro episódio, ele assistiu, ele não gosta de Power Rangers, mas essa temporada ele assistiu toda, porque ele achou muito maneiro. E, cara, é muito legal esse Power Rangers apocalíptico, ele já começa estilo Mad Max, com o Ranger Negro com o carrão estilo Mad Max, chegando numa cidade, assim, pra proteção, mundo destruído, esse elemento que é muito sério, muito tenso em muitas coisas. Ele é um ponto de destaque demais do que tinha vindo anteriormente. É o que me mais me prendeu a atenção. Mas assim, uma das melhores coisas nesse Power Rangers é o Ranger Verde. Esse cara é muito divertido. É muito legal. É um cara que quebra a quarta parede toda hora. Que você vê assim, ó. Por que toda vez que a gente se transforma acontece uma explosão atrás da gente? Não, é porque quando a gente vai usar as roupas ali, acontece uma liberação de energia e acaba tendo a explosão mesmo. Não, e peraí. E por que nossa roupa é uma espécie de malha assim? Não, é pra proteção. E por que esses veículos aqui têm olhos? Não, não são olhos, são identificadores visuais pra você. Assim, cara, então é um cara questionador que fala assim, porra, mas por que que acontece isso em séries de Tokusatsu? E os outros tentando dar uma explicação lógica e ele questionando. Cara, é um dos melhores Rangers que eu já vi nessa série. E em tantas séries também, que era divertido. Sim, é engraçado como é que eles acabam pegando e zoando todos esses clichês de Power Rangers. Se é pra acabar mesmo, né, na fase Disney, vamos zoar, cara. Pelo menos dessa parte. Sim, e é legal porque a gente vê um paralelo aí, né, que tipo, quando é pra terminar uma era, quando os caras vão vender, os caras fazem a temporada, assim. Então escutem aí, né, as aberturas de Power Ranger Fúria da Selva e RPM. Escutem aí. The virus has built armies of robotic soldiers and taken control of our world. But there is still one place we can be safe. The domed city of Corinth. And the only hope we have left is... We'll be right back. agora, falando agora das próximas temporadas, que voltou a era Saban, ou New Saban, né? E voltou de um jeito melancólico. Nossa, que jeito ruim de voltar. As duas que vou falar ainda, porque é o Power Rangers Samurai e depois o Power Rangers Mega Force. E por que de um jeito mal? Porque são histórias muito... Bom, primeiro o Samurai. O Samurai, ele é baseado no Shinkenger. Shinkenger é uma coisa que tá lá no status alto lá de séries de Super Sentai. O pessoal ama, o pessoal adora. E o que a Saban fez? Fez uma cópia exata de acontecimentos, de cenas, de coreografias de luta. Não fez a adaptação que você faz meio típico nas americanas, não. Você fez uma cópia cola. É isso aí. Desagradou muito o povo que viu isso. Porque não fazia sentido algumas coisas. Ficava fora de contexto, na minha opinião. E principalmente o cara que comparava com o Shinkenger jogava lá embaixo a crítica do Samurai, né? Samurai ainda continuou com o Super Samurai, né? Que na verdade virou uma tendência, né? Nessa fase no New Saban. A série e a segunda parte é super essa série. E pra mim não é legal. Sim, tentaram sim. Chamar assim, ah, voltou o Saban? Voltou, por exemplo, o Book e o Skull. Não, o Skull não, o filho do Skull. Mas o Skull aparece no finalzinho. Então apareceu, ó, apareceu o Book, pelo menos. Olha só, tá vendo? Pra relembrar os Power Rangers antigos. É, eles voltaram com a abertura clássica também. Pra... A música é baseada na clássica. O Mega Force também, mesma coisa. O Mega Force que ele é baseado na série do Gossager. Só que o Gossager já era ruim, né? Aí você vai adaptar de uma série que é ruim, o Mega Force. E fez uma adaptação fraquinha. Bem meia boca. Bem ruinzinha, na minha opinião. Superficial também. Uma série que já é fraca. E ainda a audácia do Mega Force pra fazer assim. Tem o Gossager. E aí na segunda parte a gente vai adaptar da fase do Gokaiger. Que é a fase do Gokaiger, uma das melhores de Super Sentais. E jogou de um jeito forçado, né? A adaptação dele. Sim, fez de qualquer jeito. Você vê que não teve um carinho ali por trás. Não. Tá certo que toda obra, até anime, é feito pra ganhar dinheiro. Mas você vê que ali foi feito no modo full mercenário mesmo, assim. E acabou que os fãs responderam à altura, né? Você vê que, tipo, tem ninguém que acaba gostando muito das duas temporadas que seja, assim. Eu acho assim, se o Power Rangers tivesse que adaptar a Gokaiger, fazia uma série própria pra ele. Exatamente. Aí pegou o máximo de atores que possível, que já fizeram Power Rangers, pra tentar fazer, ah, tá vendo? Adaptação, Gokaiger, um monte de gente. Não foi todo mundo, né? Obviamente. É, tentaram fazer ali um especialzinho e tal. Ficou meia boca, no fim das contas. E as músicas que vão tocar aqui, são muito parecidas com as músicas clássicas do Power Rangers. Então, vai ver que vai tocar duas músicas que são muito parecidas. Um fala Samurai, outro fala Mega Force, mas no fim é a mesma coisa, vai se perceber. Então, escutem aí essas duas músicas meio parecidas, músicas de abertura do Power Rangers Samurai e do Power Rangers Mega Force, tá? Escutem aí. E eu vou terminar aqui a participação com as duas últimas temporadas que tiveram, né? Porque foi o Dino's Charge e o Ninja Steel, que foram as duas últimas temporadas da Saban, porque a Saban agora, de novo, vendeu os direitos de Power Rangers, e dessa vez que comprou foi a Hasbro. A Hasbro comprou os direitos de Power Rangers, e agora vai dar sequência, fazendo já na temporada nova, Beast Morphers, que ainda não é uma temporada 100% Hasbro, é uma temporada meio Hasbro, meio Saban ainda. É só a próxima temporada seguinte, a gente não sabe o que eles vão adaptar, que ela vai ser 100% Hasbro. Só acho interessante que essa Beast Morphers vai fazer do GoBuster, que pularam o GoBuster, cara. Pois é, né? Que estranho, assim, pô, o GoBuster é tão legal, eles pularam, ainda bem, porque o Power Rangers estava numa lástima, e agora vai voltar, cara. Espero que seja bom, pelo menos, né? Porque se ficou uma lástima, eu vou xingar tanto a Hasbro, que eu adoro o GoBuster. Pois é, foi uma temporada que é uma das minhas favoritas, e eles acabaram pulando ela, e agora eles vão adaptar. Fiquei muito feliz quando eles fizeram esse anúncio aí, e que seja uma boa adaptação. E, infelizmente, ao contrário das últimas vezes, as últimas temporadas não foram as melhores antes da venda aí, né? Aconteceu. Mas o que acontece? É Dino's Charge, volta dinossauros também, só que dessa vez o Dino's Charge, ele é uma dimensão, já é uma dimensão paralela, né? Que nem RPM também, que a gente comentou, que os dinossauros não foram extintos. Então o vilão tá querendo tomar o controle, usar as energias, né? Que são umas gemas que pra fazer com que ele acabe conquistando o mundo e o universo também. E os dinossauros são os guardiões dessas gemas aí, junto com os personagens principais. É uma série que é legal, assim, e tal. Ela é meio que indiferente, assim, não tem nem tanto pra falar, porque ela não é boa nem ruim, assim, ela não tem nenhum momento wow, assim, que você pegar pra ver, ao contrário da versão japonesa. E o Ninja Steel já é uma temporada, é um pouquinho melhor, mas não tão melhor, que é uma temporada que eles voltam com o tema de ninjas de novo, é que eles são ninjas modernos, e eles estão... A melhor coisa dessa temporada, que eu achei, foi o episódio especial de 25 anos de Power Rangers, que é o Dimensões em Perigo, onde eles trazem um Tommy e traz o pessoal da antiga de volta pra tá podendo fazer parte desse episódio, que é um episódio muito emocionante, assim, você rever esse pessoal antigo aí, hoje em dia, de boa, ainda atuando como Ranger e tal. Alguns casais que você esperava ver desde a primeira temporada, que no caso que é o Tommy com a Cat, você vê eles mais velhos e tal juntos. É bem nostálgico esse episódio, assim. Vale a pena você pegar pra assistir. Mas, como eu disse, é uma temporada meio morna também, assim. Ao contrário das últimas, que quando você ia ter um final, quando ia ter uma passagem de bastão do estúdio pro outro, eles faziam uma temporada magnânima. Dessa vez foi uma temporada meio morna, assim. Mas ela é o resultado dos últimos anos de Power Rangers, assim. A Saban fazendo meio que o mínimo ali pra... Só pra tá pegando dinheiro e tal, não fazia com aquele carinho, com aquele esmero que os fãs tanto gostam de Power Rangers. Confesso que eu não vi as duas séries, então não posso comentar nada. É, eu acabei vendo elas assim, porque tem na Netflix e tal, mas foi aquela coisa meio morna assim, sabe? Tipo assim, ah, legal e tal, mas não teve nada marcante assim. Então isso, fique aí com a abertura de Dino's Charge e Ninja Steel. Escutem aí. imbecil! E pra fechar esta playlist aqui, Dash, vamos fechar com um Power Rangers bem marcante. Sim, vamos falar do Power Rangers, o filme. Não, não aquele de 2017. Não, vamos passar longe desse. Falando do primeiro filme, que foi pro cinema. Eu adorava, estava numa empolgação pra ver esse filme. Vi no cinema lá em 95. Caramba, faz tempo. Eu gostava, era muito legal. Toda a equipe ali que veio da segunda formação, né, do Power Rangers. Então tinha o Adam, já tinha o Rock, já tinha a Isha também. Além do Tommy. Além da Kim, além do Billy, você vê todo mundo ali. E aí, no filme acabou surgindo os Ninja Rangers, no filme, porque teve Ninja Rangers na série também, que é outra coisa. Mas sim, era um filme muito legal. Tinha o vilão Ivan Uzi também, querendo dominar tudo. É um filme datado, eu sei, mas na época que eu via era legal. Tipo, os Zords em CG, bem daquela época, eram bem feios. Mas eu, como era uma criança, eu relevava isso, eu assistia. Ah, pra época era, os efeitos eram bons, pô. Porra, pra mim era perfeito. Nessa época eu tinha 12 anos, então eu vi naquele espírito de criancinha, filme do Power Rangers. Adorava, tinha umas cenas clássicas ali, muito boas, cena do beijo ali, do sapo, aquela piadinha. E a música, cara, uma música muito boa, adaptada da série clássica do Power Rangers, e ficou demais, viu? Demais. Tanto vale a pena tocar aqui, que é a música que tocou no filme, é a versão do filme, então que a gente vai tocar a música do Power Rangers para esse filme. Tinha um filme que eu gostava, pode não ser tão bom, mas que eu gostava bastante. Ah, eu ainda gosto do filme, de vez em quando eu revejo umas cenas no YouTube e tal, é legalzinho, pela nostalgia vale. Só digo uma coisa, ver no cinema é melhor ainda. Bom, então vamos terminar essa playlist aqui, né, falando de várias séries de Power Rangers, tocando suas músicas de aberturas, lembrando os 25 anos também do Power Rangers, aproveitar ainda esse ano, dá pra lançar, mas é isso, e queria agradecer aqui a presença do Dash, também gosta bastante de Power Rangers, se quiser fazer algum jabá pode fazer, o Dash. Cara, obrigado aí de novo por chamar aí, eu adoro Power Rangers assim, uma das coisas que eu mais gosto de ver ainda, assim. Apesar do que a Saban fez com o meu coração, eu ainda tenho fé em Power Rangers ainda. Tô vivendo se a Hasbro reativa essa chama aí que eu tinha aí, esse amor que eu tinha por Power Rangers. E a gente, o J-Wave também fez alguns programas sobre Power Rangers, vocês podem estar escutando lá com a gente. E a gente fez até um episódio esse ano do especial de 25 anos aí, que a gente fez um crossover com o pessoal do canal do Mega Power Brasil. Vocês estejam convidados para lá escutar. E escutem a gente lá no jwave.com.br lá, J-Wave. Toda semana tem um podcast aí novo. Nós falamos de cultura pop, nerd e japonesa. Então é isso. E fique aí com a música do Mighty Morphin Power Rangers, o filme. Valeu por tudo. Falou, escutem aí. Até mais. E até a próxima vez. E escutem aí.